Torre 9642, chame agora a torre em 18 decimal 6. 18 6, bom serviço. Boa noite. Torre Salvador, Rio 9642, para a sua escuta. Boa noite, Rio 9642. Informo que vai aguardar alguns minutos para a decolagem. Previsto até 1h10, devido à aerovia, 358. Jet 6727, sobe restrito ao nível de voo 320, até contato com o centro. A frequência agora 128.8, alternativa 126.4. 320, até contato 128.8.264.7, boa. Boa. Rio 9642, autorizado a alinhar e manter pista 28. Autorizado a alinhar e manter na pista 28. 9642. 9642, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 06 nós. Decolagem, muito obrigado, 28, R9642. Decolar 209, controle 1195, bom voo. 9645, até volta, muito obrigado. Controle 964. Dois, cruzando 1.300 pés na subida Guali, Ival. Kilo 9642, contato radar 300. Subida para 300, Rio 9642. 642, já virei para a cidade de Guanapã, direto de Sagaz. Torre Salvador, boa noite, Santa 3305. Boa noite, Santa 3305, copia? Afirmativo, prossiga. São 3305, autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58. Decolada 28, com curva esquerda após a decolagem, saída Gole, Eval, Sagaz. Transponder 5404, controle 119.35. 8062, informe número máximo, a gente vai pontear e mais é uma condição melhor. Gás, transponder 5404, controle 195, TAM 3305. TAM 3305, cotejamento correto, chame TAM para o puxo e acionamento. Ô, Recife, TAM 3305, confirma a subida. Correção, saída Aron com transição Melis. Afirmativo, Aron Melim com curva direita. Chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 26, decimal 4. 128, 81264, muito obrigado, bom final de semana. Bom voltar. Então, 3305 autorizado 370, então negativo 330. Solicito 330, vou recoordenar aqui com o centro, aguarde. Mais cedo então, 330, aguarde. A 3305, na escuta? 3305, prossiga. Nível agora autorizado 330, Recife. Na 3305, autorizado nível 330, Recife. Autorizado chame táxi, TAM 3305. 642. Confirme a autonomia, 3:40. Então, 3305, táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, reporte pronto para decolagem. Loja chama 07. Juliette Alfa e Golf, reporte a ponto de espera na 3305.